quem é que é fiel a Jesus Cristo, abraça, procura a verdade, não vive mais de farsa, se torna liderança, claro que é pra servir, firmado no caminho que o melhor está por vir. Eu visto a armadura de Deus e vou pra guerra, de olho nas ciladas do diabo nessa terra. Ele me quer deitado, mas irmão, tô de pé, e contra suas armas meu escudo é a fé. Pro ataque eu vou, tomo posse da espada, com sangue de Jesus a guerrilha tá formada. O mal não prevalece, se levanta pra cair, procura alguma brecha, mas não tem pra onde fugir. Pregando o evangelho e orando a todo tempo, rajada mais potente do que qualquer armamento. A guerra tá travada tipo o Afeganistão, e o objetivo é a sua salvação. Só quem é que é fiel, não fica no muro, conhece o caminho de um novo futuro. Com a visão de águia eu enxergo a vitória, e isso é real, não é mais uma história. Famílias restauradas e unidas pelo amor, há muita esperança onde antes tinha dor. Sou servo do Senhor, pelo sangue fui lavado, sou um vencedor, não sou mais um derrotado. Vejo em cada dia um motivo pra viver, me fiz como criança, é assim que tem que ser. Tem que ser pra ser filho de Deus, tem que ser fiel. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Vivemos em tempos difíceis, lutando contra as maldições vindas do maligno, que através do crack invade a vida de vários que sem entendimento só pensam em viajar por um momento. Eu só lamento ver hospitais lotados, doente por todos os lados, infelizmente a maioria aposentados, que trabalharam sua vida inteira e hoje são obrigados a permanecer numa marca de hospital. É muito mal você ver crianças no sinal implorando pela esmola e muito longe da escola. Adolescentes nas quebradas se espelhando e desde cedo almejando obter respeito e fama. Vem mais um drama pra sua família que sofre noite e dia com esse habitual, que infelizmente morre gente até por um real. Já tô legal é de ouvir dizer que mais um considerado que comigo foi criado lado a lado foi baleado, ou que outro foi trancafiado, obrigado a sair vazado por dever à banca da rapaziada. E chegou a hora de você entender, junto comigo vestir a armadura de Deus pra combater e acabar com toda essa pilantragem, desigualdade que o diabo aplaude. Porque na palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. As trevas não prevalecem. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Revestido da armadura, irmão, eu vou pra guerra. O Senhor dá a força a quem persevera. Pra vencer a batalha tem que ter confiança, que Jesus ressuscitou e te deu nova esperança. Esperança que o sol da justiça vai brilhar, que o choro e a escuridão vão acabar, que a morte deixará de assolar a humanidade, que o homem andará e viverá na verdade, que Jesus é a nossa força, é o nosso consolador, e que ele, irmão, é o nosso redentor. Se você quer ser mais do que vencedor, aceite a Jesus como seu salvador. A vida é eterna, é pra quem diz amém. Inocentes pro mal, excelentes para o bem. Vence o mal com o bem. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que eu sei que